Programa Sequência Máxima, aqui na sua Clube FM 91.7, a rádio mais potente do interior da Bahia. E estamos chegando com mais um quadro, Momento Saúde. Agora, na Clube FM. Na Clube FM. Momento Saúde. Apresentação, Catiane Lima. E hoje estamos recebendo a nutricionista Tayane Barbosa, aqui no Momento Saúde, que tem um oferecimento do Dr. Cícero Pereira, mestre em DTM, da Clínica Médica Lar Protegido e da doutora endocrinologista, doutora Joane Leone. Também a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Hoje iremos falar sobre ansiedade versus desordem alimentar. Você já se sentiu ansioso a ponto de devorar tudo que vê pela frente? Enfiar o pé na jaca de vez em quando acontece com todo mundo, principalmente em festas ou reuniões. Devorar 3 pratos de caldo de mocotó, gente, num dia só, e no dia seguinte voltar com a alimentação mais regrada, não é um problema. Torna-se um distúrbio alimentar quando volta e meia a pessoa se descontrola e come tudo que vê pela frente até passar mal. Isso é um sintoma de desordem alimentar e que pode levar a um transtorno de compulsão alimentar. E hoje a nutricionista Tayane Barbosa irá conversar conosco falando um pouco sobre ansiedade versus desordem alimentar. Vamos saber mais sobre o assunto? Muito bom dia, doutora. Bem-vinda ao nosso programa Sequência Máxima, aqui no quadro Momento Saúde. Bom dia, Catiane. Bom dia, ouvintes do Momento Saúde. É um prazer estar aqui compartilhando dessa manhã aqui com vocês. Doutora, prazer recebê-la. Olha, muitos falam que ansiedade é frescura. O que a doutora Tayane Barbosa tem a dizer sobre isso? Não, Catiane, olha, ansiedade, só quem tem sabe o quanto é difícil lidar com ela. Não é fácil, são alterações emocionais ocasionadas pela rotina alimentar, muitas vezes por problemas familiares, que leva a gente a situações que realmente fogem um pouco da nossa realidade. Por exemplo, a ansiedade ela está extremamente relacionada com a alimentação. Claro que a depender do seu grau de ansiedade, é sempre bom você procurar um profissional especializado na área. É ótimo você desabafar, que é uma forma de você colocar um pouco dessas suas emoções para fora, de você descarregar um pouco. Até porque a ansiedade ela leva a gente a fazer coisas que fogem um pouco da nossa rotina alimentar. Doutora, ansiedade, estresse, influencia em nossa rotina alimentar? Com certeza. Até porque, como eu falei, ela leva a gente a fazer coisas que fogem da nossa rotina alimentar. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, a gente fica ansiosa geralmente por uma coisa que a gente não consegue resolver, por uma coisa que não tem muita solução. O que leva é a essa sensação, a essa ansiedade. E, na maioria das vezes, a pessoa que está sofrendo com esse mal de ansiedade, ele acaba descontando no alimento, né? Até porque é o ponto de escape que ele tem. E se a gente for parar para pensar, ficar ansioso ou ficar preocupado por alguma coisa que não tem muito o que se resolver, não vai resolver. Não vai mudar a situação. A melhor alternativa é tentar parar um pouco de focar tanto nesse problema. Parar um pouco para pensar, até porque se não tem o que fazer, é colocar na mão de Deus e descansar, não é verdade? E tentar ajustar a nossa rotina alimentar de modo que não altere. Por exemplo, eu estou ansiosa. Se eu estou ansiosa, eu desconto na alimentação. Esse transtorno alimentar leva muitas vezes 80% dos pacientes que sofrem com ansiedade têm aquela predileção por doces. Você vai e experimenta um doce. O que acontece? Junta a tristeza de você ter comido doce, você saber que não necessitava ter ingerido aquele alimento naquele momento, com aquela tristeza de você saber que o problema continua ali e não resolveu. Então, a comida, ela acaba não sendo a solução para esse tipo de emoções. Por isso que procurar o profissional especializado para tratar isso, desabafar um pouco em conjunto com a nutricionista vai auxiliar bastante, porque esse transtorno alimentar pode levar a complicações sérias de saúde. Estamos conversando com a nutricionista Tayane Barbosa, falando sobre ansiedade versus desordem alimentar. Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, do Dr. Cícero Pereira, mestre em DTM, e da endocrinologista, a doutora Joane Leone, também a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Doutora Tayane Barbosa, existe alguma relação entre ansiedade e compulsão alimentar? A ansiedade, ela está muito relacionada com a compulsão alimentar justamente por causa disso. Porque nós acabamos perdendo o controle da nossa rotina diária. Tem aquelas famosas beliscadas, você fica pisticando a todo momento, você opta por muitos alimentos calóricos. Essa predileção acaba acontecendo por alimentos que têm um alto índice glicêmico alto e que pode levar a complicações à saúde. E a compulsão alimentar, ela vem e tem muita relação com a ansiedade porque elas vão andar juntas. E como fazer para tentar minimizar os efeitos da ansiedade no cotidiano alimentar, Tayane? Bom, uma das maneiras de tentar minimizar os efeitos dessa ansiedade é tentar lidar com ela, tentar praticar uma atividade física. Claro que você tem que procurar um responsável, você tem que primeiro passar por uma avaliação médica para ver se você está apto para praticar alguma atividade física, junto com o educador físico que vai lhe contribuir nesta área. E você colocando um pouco dessas emoções para fora, acaba sendo uma forma de você descarregar e parar de focar tanto na alimentação. Muitas é até interessante, porque muitas vezes o problema que nos fez ficar ansioso ou a causa dessa ansiedade está dentro da nossa casa. Então, assim, você se desligar um pouco, sair um pouco, descarregar um pouco, desabafar com alguém, acaba auxiliando nesse tratamento, porque você consegue eliminar, parar de pensar tanto nesse problema e não descontar na alimentação. Até porque a ansiedade precisa também de um suporte nutricional especializado. A gente precisa trabalhar em uma avaliação. Claro que a individualidade bioquímica acontece de pessoa para pessoa. A gente tem que avaliar cada caso para saber a necessidade de cada indivíduo. Mas a mudança alimentar, aumentar fontes de alimentos in natura, né? É aquela ideia de dizer descascar mais e desembalar menos. É sempre bom a gente estar observando, não só aumentar a ingestão de alimentos in natura, e também respeitar os horários das refeições, tentar manter um funcionamento mais adequado, porque isso contribui de extrema importância. Por quê? O corpo da gente, como a gente sabe, ele precisa de nutriente para trabalhar. Então, se o corpo não tiver nutriente para trabalhar, o que ele vai fazer? O nutriente vem proveniente do quê? Do alimento, da comida. Se a gente não comeu nada, ele vai pegar gordura e vai armazenar gordura no fígado em forma do glicogênio. Então, o que é que acontece? Ah, Tayane, mas eu não comi muita gordura ontem. Então, assim, ele não vai ter gordura para armazenar no fígado em forma de glicogênio. Tem, sempre tem. Até porque toda gordura que nós ingerimos, 50% dela vai ser absorvida e excretada, e a outra vai ser armazenada. Que é como se ele dissesse assim: eu vou me precaver, porque se ela não se alimentar no horário adequado, eu pego essa gordura que ela tem aqui, armazeno no fígado dela em forma de glicogênio e vou realizando minhas funções vitais até que ela se alimente. É uma das explicações que levam à ideia de que a gente tem, desde os nossos antepassados, que o ser humano consegue ficar sem se alimentar de 24 a 48 horas, por causa desse armazenamento excessivo. E assim, é sempre bom tomar cuidado, porque isso pode levar a complicações de saúde sérias. O acúmulo de gordura pode levar a muitas complicações futuras, e não precisa ser nem a longo prazo, a curto prazo também. Tayane, tem algum alimento que você possa consumir para auxiliar no tratamento? Com certeza, Kati. O fracionamento alimentar, tentando seguir de 5 a 6 refeições por dia, é uma boa. Eu sei que nossa rotina diária, ela é muito puxada, é muito corrida. Muitas vezes não dá para manter tanto, mas o mínimo que a gente fizer é aquela ideia de que menos é sempre mais, porque são precauções. É sempre bom a gente parar de pensar de ver a nutrição como autotratamento, e sim como algo preventivo, porque a principal ideia da nutrição é tratar de forma preventiva e não no tratamento. Claro que a gente atua no tratamento de forma eficaz, auxiliando com o tratamento clínico, a depender da individualidade bioquímica de cada um. Mas é sempre bom a gente estar dando importância à alimentação, porque é aquela frase que sempre presente no nosso cotidiano, que é que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. As vitaminas do complexo B, em geral, são ótimas opções. Magnésio, zinco, aumentar a ingestão de fibras, porque auxilia na saciedade, auxilia também nesse equilíbrio, ajuda na regularização do trânsito intestinal, ajuda também nesse trabalho de metabolização, no controle do índice glicêmico, porque ele vai atuar promovendo maior saciedade, minimizando um pouco os efeitos da ansiedade causadas por aquelas famosas beliscadas. E sempre bom lembrar que todas as fontes de vitaminas e minerais, eles estão disponíveis em todos os alimentos in natura. Frutas, verduras, legumes, hortaliças. Pode comer proteína também, é uma boa opção. Quais são as proteínas? Claro que tem que ver a individualidade bioquímica, mas em geral, carne vermelha, né? Todas as fontes, proteínas de carne branca, sempre lembrando de controlar aquela famosa gordurinha, evitar a ingestão máxima de gordurinha, porque hoje em dia a gente tem alta prevalência de doenças relacionadas com o excesso de gordura, então é sempre bom estar trabalhando esse controle, até porque é muito importante a gente se cuidar para comer um pouquinho de cada vida toda, porque é um prazer que o ser humano tem. E quando chega um determinado momento que alguém chega pra gente e diz que não pode, que não tem mais condições de comer determinado alimento, dói. E dói para qualquer ser humano, até porque é um prazer que o ser humano tem, é de se alimentar, é de comer aquilo que a gente gosta. Então é melhor a gente se cuidar e comer um pouquinho de cada vida toda, do que chegar um momento que não vai poder comer de forma nenhuma. Estamos conversando com a nutricionista Tayane Barbosa, falando sobre ansiedade versus desordem alimentar. Lembrando que o Momento Saúde tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, do Dr. Cícero Pereira, mestre em DTM, da endocrinologista Dra. Joane Leone e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Doutora Tayane, muitas pessoas vivem sedentárias e não têm disposição para a atividade física. Fale um pouco para nós sobre a importância da atividade física para auxiliar nesse processo para diminuir tanto o estresse quanto a ansiedade. A nutrição ela vai atuar de forma eficaz, tanto como fonte energética, como também de forma nutritiva, dando todo o suporte nutricional que o corpo precisa nessa fase. É claro que é auxiliado com a atividade física, procurar o seu educador físico de confiança, assim como a sua nutricionista de confiança, para lhe ajudar nessa fase, porque sedentarismo a gente sabe que está muito relacionado com complicações alimentares, com transtornos alimentares e problemas de saúde futuro, com forte relação à obesidade e sobrepeso, que é uma coisa bem evidente nos dias de hoje. E a gente tem que começar a dar mais importância para esse ganho de peso, até porque não é questão de estética, é questão de saúde. O excesso de peso não define quem a gente é, mas a gente tem que parar para pensar que o problema não é o ganho de peso, são as complicações que o ganho de peso pode desencadear para a saúde. E tratar esse processo de perca de peso de forma que não fuja da sua rotina alimentar. É bom tomar cuidado, né, com aquela alimentação restrita. Hoje em dia tem internet, tem muitos conselhos, é porque minha vizinha fez isso, porque fulano fez isso e eu estou mudando dessa forma. E muitas vezes você se priva sem necessidade. Então, procure um nutricionista de sua confiança, adapte a sua rotina alimentar, porque senão você vai ficar no efeito platô. Você perde peso e ganha peso, até porque o ganho de peso ele tem um processo inflamatório. Então, não adianta você tratar a perda de peso e não tratar o processo inflamatório, porque você ganha tudo novamente. A célula de gordura ela vai estar inflamada, então você tem que tratar isso, até porque quando a gente começa a ganhar peso, ela começa a dilatar. Se quando a gente perder esse peso, ela voltasse para o lugar dela, mas ela não volta. É como se ela dissesse assim, eu vou ficar aqui esperando, porque se ele voltar para a rotina alimentar que ele tinha anteriormente, ele ganha tudo novamente. e utilizar fontes energéticas. Sempre carboidratos são fonte energética. Escolher as melhores opções. Tem os carboidratos complexos, os carboidratos simples. O simples é sempre bom lembrar que consumir de forma controlada, sempre avaliando a ingestão, porque é aquela regrazinha da pirâmide alimentar, tem que ser consumido em menor quantidade para não causar agravos à saúde, até porque tem muitas pessoas que têm patologias, têm complicações clínicas que não podem consumir esses alimentos em grandes quantidades. Preferir os carboidratos complexos, que são aqueles que auxiliam no tratamento, auxiliam no controle juntamente com a proteína e os lipídios, que ele vai atuar de forma concreta nessa perca de peso e também na ansiedade, porque vai promover maior saciedade juntamente com a fibra, dando todo o suporte nutricional que a gente precisa nessa fase de perca de peso ou de tratamento desse sedentarismo juntamente com atividade física. Doutora Tayane, muito obrigada, um forte abraço, até uma próxima oportunidade aqui no Momento Saúde. Eu que agradeço, estou muito feliz de partilhar com vocês aqui essa manhã, tanto com você quanto com todos os ouvintes. Quero dizer que estou à disposição de todos. Sempre bom enfatizar que isso aqui foram dicas, né? Foram conselhos relacionados com a nossa rotina alimentar, mas que precisam ser avaliados individualmente, de paciente para paciente, até porque cada um é cada um e cada um precisa de uma dieta, precisa de um plano alimentar individualizado à sua rotina. Começa trocando os alimentos industrializados pelos alimentos in natura, já é uma grande mudança. Começa também a trabalhar esse tipo de compulsão alimentar. Começa a tentar modificar. O pouco que a gente faz é muito eficaz. Se a gente for parar para pensar, antigamente a gente ia na feira, até o supermercado a gente fazia na feira. Hoje em dia, até a feira a gente faz no supermercado. Então, assim, o industrializado tem tomado conta de tudo. E a gente precisa trabalhar isso, porque são problemas sérios que podem trazer no futuro. São complicações. Tem estudos recentes, eles mostram que 30% dos tumores estão relacionados a hábitos alimentares. Então, a gente precisa tratar, precisa tentar controlar um pouquinho essa ingestão alimentar e fazer substituições saudáveis, de modo que não mude a nossa rotina e que também nos tragam o prazer de estar se alimentando e a nutrição que cada indivíduo precisa. Conversamos com a nutricionista Tayane Barbosa, falando hoje sobre ansiedade versus desordem alimentar. Se acontece algo parecido com você, busque ajuda aí do nutricionista, tá bom? Para que possa cuidar bem de você e ter uma alimentação saudável. Tá certo? Este é o nosso quadro Momento Saúde, que tem um oferecimento da Clínica Médica Lar Protegido, do Dr. Cícero Pereira, mestre em DTM, da endocrinologista doutora Joane Leone e a colaboração do psicólogo Matheus Ribeiro. Vamos de música, tá chegando, é lá, Marília Mendonça cantando Ciumeira. Bom dia pra você, está na Clube FM, a rádio mais potente do interior da Bahia.